39º dia. O amor permanece. O amor nunca perece. 1 aos Coríntios 13, 8. De todos os desafios do amor, este é o supremo. Mesmo ameaçado, o amor persevera. Mesmo desafiado, ele segue em frente. Mesmo maltratado e rejeitado, ele se recusa a desistir. O amor nunca perece. Muitas vezes, quando o casamento está em crise, o cônjuge que tenta fazer com que as coisas funcionem bem se chegará ao outro e, declarando com precisão que não importa o que tenha acontecido no passado, ele está comprometido com o casamento. É certo que o seu amor irá permanecer. Ele prometeu, mas o outro cônjuge ainda não deseja ouvir isso e conserva sua posição. Eles ainda resistem. Eles não veem um casamento a longo prazo. E eles nem mesmo desejam que isso aconteça mais. Aqueles que foram expostos a essa situação difícil, que tentaram restaurar o que foi destruído, não podem lidar com a rejeição. Assim, eles acabam declarando: tudo bem, se você quer dessa maneira, é assim que vai ser. Mas se o amor é realmente amor, ele não hesita quando não é recebido da maneira como gostaria. Se podem dizer para o amor desistir de amar, então este verdadeiramente não é o amor. O amor que vem de Deus é permanente, impossível de ser parado. Se o objeto desse afeto não quer recebê-lo, o amor continua amando do mesmo jeito. O amor nunca perece, nunca. O amor de Jesus é assim. Os seus discípulos eram totalmente imprevisíveis. Após comemorarem juntos a Páscoa, quando Jesus disse que eles o abandonariam antes da noite terminar, Pedro declarou: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum lhe negarei. Mateus 26, 33 a 35. E todos os outros discípulos falaram a mesma coisa. Porém, mais tarde, ainda naquela noite, o grupo fechado de seguidores de Jesus, Pedro, Tiago e João, foram capazes de dormir enquanto Jesus passava por agonia no jardim. No caminho da crucificação de Cristo, Pedro o negaria 3 vezes no pátio. Mas naquele momento preciso, a Bíblia diz que Jesus virou e olhou para ele. Lucas 22, 61. Os seus discípulos falharam com ele mais uma vez, após algumas horas de terem feito promessas. Ainda assim, ele nunca deixou de amá-los, porque ele e seu amor são o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13, 8. Quando você faz de tudo dentro das suas possibilidades para obedecer a Deus, seu cônjuge pode ainda lhe abandonar e ir embora, assim como os seguidores de Jesus fizeram com ele. Mas se o seu casamento falhar, se o seu cônjuge for embora, não deixe que a razão disso seja porque você desistiu do casamento ou parou de amá-lo. O amor nunca perece. Dos 9 frutos do Espírito listado em Gálatas 5, o primeiro de todos é o amor. E porque a fonte desse amor é o imutável Espírito Santo, o mesmo Santo Espírito que habita no coração de todos os cristãos, então o amor que ele coloca em você é imutável também. Ele é baseado na vontade de Deus, no chamado de Deus e na palavra de Deus, todos imutáveis. A Bíblia os declara irrevogáveis. Romanos 11, 29. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Lucas 21, 33. Há apenas alguns dias você foi desafiado a construir amorosamente seu casamento na palavra de Deus. Isso para que, quando todo o resto falhar, a verdade de Deus ainda permaneça firme. Ao longo do caminho, você também foi desafiado a ser paciente, a não ser egoísta, a se sacrificar pelas necessidades do seu cônjuge. Estas não são apenas ideias amorosas que existem isoladas. Cada qualidade do amor destacada neste livro está baseada no amor de Deus, capturado e expressado em sua palavra. a imutável palavra de Deus. Não há desafio ou circunstância que possa colocar uma data de vencimento nele ou em seu amor. Então, o seu amor, feito das mesmas substâncias, produz o mesmo, características imutáveis. O amor nunca perece. Então, o desafio de hoje é colocar o seu amor inesgotável em palavras mais poderosas e íntimas possíveis. Esta é a sua chance de declarar que não importa quais as imperfeições existentes, tanto em você quanto em seu cônjuge, o seu amor é ainda maior. Não importa o que ele tenha feito ou com que frequência fez isto, você escolheu amá-lo assim mesmo. Apesar de você ter sido descuidado no tratamento com ele com o passar dos anos, seus dias de inconsistência no amor acabaram. Você aceita este homem ou esta mulher como um presente especial de Deus para você e promete amá-lo até a morte. Você está dizendo ao seu cônjuge, mesmo que você não goste do que está lendo, mesmo que você não goste de mim, eu escolho amar você a si mesmo, para sempre. Porque o amor nunca perece. 39º dia. O amor permanece. Desafio de hoje. Passe um tempo orando individualmente. Então escreva uma carta de comprometimento ao seu cônjuge. Inclua a razão pela qual está se comprometendo com este casamento até a morte e que decidiu amá-lo, não importam as razões. Deixe-a em um lugar onde o seu cônjuge possa encontrá-la. Anote no seu livro quando o desafio de hoje estiver completo. Quais foram as hesitações que você teve ao escrever esta carta? Como você espera que seu cônjuge responda a ela? Como Deus lhe ajudou a escrevê-la e o que este processo lhe ensinou sobre você mesmo? Tu tens prazer em demonstrar amor. Miqueias 7:18.